a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Esse texto bíblico de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 17, nós estamos iniciando a nossa programação nessa quarta-feira. Quarta-feira da família, quarta-feira que nós vamos estar no templo daqui a pouco, às 19 horas e 30 minutos. Hoje o coral do bairro Novo Horizonte, que vai estar cooperando em nosso culto. E nós tivemos quarta passada, uma grande noite, uma das grandes reuniões, talvez uma das maiores de frequência de irmãos, ouvindo a palavra, ouvindo o testemunho. Estamos buscando, retomando o culto doméstico, e muitas pessoas dando seus depoimentos, seus testemunhos daquilo que Deus está fazendo dentro das suas casas. Casais que oravam a sós, cada um no seu lugar de oração, passaram a ler a Bíblia juntos e orarem em voz alta, um ouvindo a oração do outro. Lindo! Pessoas em algumas congregações que nós ouvimos testemunho, que hoje já são 12 pessoas reunidas dentro de uma casa, depois do culto, ou durante a semana, fazendo reuniões, pai, mãe, filhos, tio, tia, e ali fazem aquela reunião de casa, aquela oração doméstica. Faz isso, inicia isso, fecha um pouquinho a janela da televisão, das saídas sem necessidades, e deixe uma hora para você ter com a tua família, 15 minutos, e você verá o quanto isso vai ser bom para a tua casa, para o teu lar. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um menino chamado Zeca chega da escola pisando forte no assoalho, e o pai, que estava indo para o quintal fazer algum serviço na horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Meu filho, tu tem 8 anos de idade. O que está acontecendo com você que está tão irritado? Pai, disse ele, eu estou com muita raiva porque lá na escola o Juca, meu coleguinha, não deveria ter feito aquilo que fez comigo. Eu desejo tudo de mal para ele. O pai, um homem simples, mas um homem cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho, que continua a reclamar. O Juca me humilhou, pai, na frente dos meus amigos. Eu não aceito isso. Eu gostaria que ele ficasse doente. Ele não poder mais ir na aula. Eu não quero ver mais ele. O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo, aonde guardava um saco cheio de carvão. Levou aquele saco de carvão no fundo do quintal e o menino acompanhou, calado. Zeca vê o saco se abrindo e, antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão que está aqui nesse saco é um mau pensamento seu, e você está endereçando a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e passou a mão à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. Uma hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do filho e lhe pergunta: como está se sentindo agora, meu filho? Ah, pai, estou cansado, mas alegre, porque acertei muitos pedaços de carvão naquela camisa. O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhosamente lhe fala: venha comigo, meu filho. Venha aqui, eu quero mostrar-te uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto, e aquele pai coloca o filho na frente de um grande espelho, onde pode ver o seu corpo todo. Zeca diz: que susto! Só consigo enxergar os meus olhos e os dentes. O que aconteceu? Filho, você viu que a camisa quase não se sujou? Você errou muitos alvos. Atirou, mas não acertava nela. Mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, as palavras que pronunciamos, a borra, os resíduos, a fuligem, ficam sempre na pessoa que pensa estar fazendo certo. Então eu quero te aconselhar nesta manhã, que me ouve, quem sabe você tem sido alvo de alguma incompreensão no trabalho, no casamento, na loja, na empresa, sei lá, na tua comunidade onde você congrega. Só quero dizer: cuidado com os teus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos, os hábitos moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele controla o teu destino. E eu quero te dizer: vença o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal. Com gemidos que palavras não podem explicar, ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Eu quero, nesse momento, orar com você. Senhor Jesus, esta manhã que procurei ministrar essa palavra sobre a importância do perdão. Senhor, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão nos consultórios de psicólogos e psiquiatras, outros com seu estado emocional estourado, porque não conseguem descobrir que quando se libera o perdão, se sara, se desalgema as suas próprias mãos. Senhor, tu nos amou tanto, e tu nos amou tanto, que tu enviou Jesus para levar na cruz do Calvário as nossas dores e os nossos sofrimentos, e tudo aquilo que hoje, Senhor, muitas vezes nós queremos usar como escudo para nos proteger, nós sabemos que são como trapo de imundícia, porque a Bíblia diz que as nossas razões, elas não valem nada. Nós te pedimos pelos milhares de ouvintes e que eles entendam a mensagem desta manhã. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e sempre. Amém e amém. Meu abraço, meu carinho. Até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás.